Nunca lhe teria passado pela cabeça a complicada operação Gregor tinha precisado realizar para recuar e entrar no quarto. Gregor ouvia fazer todo aquele barulho atrás de si, sem dúvida, para obrigá-lo a afastar-se cada vez mais, como se não houvesse obstáculo algum no seu caminho. E o tumulto já não lhe soava aos ouvidos, como se fosse a voz de um único pai. Agora não havia tempo para brincadeiras. E Gregor, acontecesse o que acontecesse, lançou-se pela abertura da porta e lá ficou entalado numa posição inclinada, com o corpo erguido de um lado e o flanco apertado pela lombada da porta, cuja pintura branca ficou coberta de horríveis manchas cor de terra. Ficou firmemente preso, sendo-lhe possível sair dali sem auxílio. De um lado, as suas pequenas pernas agitavam-se no ar, e do outro, achavam-se penosamente comprimidas sobre o corpo. O pai deu-lhe então um tremendo golpe por trás com a bengala. Apesar da dor, aquilo foi quase um alívio. O seu corpo ergueu-se no ar e ele caiu no meio do quarto a sangrar abundantemente. A porta foi fechada com violência, empurrada pela bengala. E então, tudo ficou tranquilo.